é de mil trabalho, que é de mil fitas, é de mil manos, de quem agita. É dos parceiros, é das bonitas, é dos prédios nas ruas de preta. É de mil que vai, sai, mais de mil corpos, mais de mil estilo louca, são as blue noites. É pros moleque, é pros high tech, pra grande Tupac, pros papá Big Irmão.